1664, página 629. Preciso de apanhar ar fresco, disse eu, empurrando a cadeira para trás, e de água para me lavar, se for possível. Claro, claro, exclamou o padre Fogden, e levantou-se com movimentos inseguros. E venha comigo. O ar do pátio era muito fresco e revigorante. Respirei fundo, observando com interesse o dono da casa, que forcejava com um cântaro junto à fonte do canto. De onde vem a água? Perguntei. De uma fonte? Foi Stern quem respondeu. Sim, há milhares delas. Dizem que em algumas vivem certos espíritos. Mas julgo que o senhor não acredita em superstições, pois não, padre? O padre Fogden parecia já ter pensado nisso. Disse o padre vagamente. Bem, não. Em espíritos, não. No entanto... Ah, esqueci-me. Tenho uma coisa para lhe mostrar. Indo até um armário na parede, abriu a porta e retirou um pacote de musselina que depositou cuidadosamente nas mãos de Stern. Morreu quando o sol do meio-dia o atingiu e eu tirei-o para fora. Temo que os outros peixes o tenham mordiscado um pouco. Desculpou-se. Mas ainda o pode ver. No meio do pano estava um pequeno peixe seco, muito branco e cego. De um lado da cabeça tinha um inchaço, onde deveria ter tido um olho, e era tudo. Acha que é um peixe fantasma? Inquiriu o padre. Lembrei-me quando mencionou os espíritos. No entanto, não consigo conceber que tipo de pecado um peixe possa ter cometido para nascer assim. Sem olhos. Fechou um olho e mostrou-nos a sua expressão facial favorita. Nunca pensamos que os peixes possam ter alma. Porém, se não a tiveram, como é possível tornarem-se fantasmas? Também não creio que tenham. Assegurei-lhe. Observei mais atentamente o peixe que Stern examinava com o prazer típico de um naturalista. A pele era muito fina e tão transparente que a sombra dos órgãos internos e as vértebras eram bem visíveis, mas tinha escamas pequenas e translúcidas, embora já secas. É um bagre cego, anunciou Stern, acariciando reverentemente a pequena cabeça do peixe. Já tinha visto um espécime, numa gruta, num lugar chamado Abandaué. Escapou antes que eu pudesse examiná-lo. Caro amigo, voltou-se para o padre. Os seus olhos brilhavam de entusiasmo. Posso ficar com ele? Claro, claro. O padre agitou os dedos no ar como sinal da sua generosidade. Não tem qualquer utilidade para mim. É demasiado pequeno para comer, percebe? Mesmo que mamacita pensasse alguma vez em cozinhá-lo. Olhou em torno do pátio, enxotando despreocupadamente uma galinha que passava. Onde está a mamacita? Aqui, cabron, onde havia de estar? Não a tinha visto sair de casa, mas ali estava ela. Uma figura poeirenta e queimada pelo sol, inclinando-se sobre a fonte para encher outra vasilha. Um cheiro desagradável fez-me contrair o nariz. O sacerdote deve ter notado, pois disse: não ligue, é a pobre Arabella. Arabella? Sim, está aqui. Fogden afastou uma cortina muito velha que escondia um canto do pátio. Do muro de pedra sobressaía uma borda de 1 metro de altura, onde se enfileirava uma série de crânios de ovelhas, brancos e bem polidos. Não consigo separar-me delas, compreende? Acariciou a curva pesada de um crânio. Esta era Beatriz. Outrora muito doce e gentil, morreu ao dar à luz, pobrezinha. Apontou para outros 2 crânios muito mais pequenos. Arabella é uma ovelha? Perguntei. O cheiro era muito forte e quase preferi não saber de onde vinha. Era um membro do meu rebanho. O sacerdote voltou para mim os seus estranhos olhos azuis, com uma expressão feroz. Mataram-na. Pobre Arabella, tão doce e crédula. Como puderam ter a perversidade de trair tal inocência para satisfazer os seus desejos carnais? Que pena! Exclamei sem saber o que dizer. Lamento imenso. E quem foi o assassino? Os marinheiros, esses malditos pagãos, assassinaram-na na praia e assaram-na numa grelha, como a São Lourenço Mártir. Céus! Exclamei. O padre suspirou e a sua pequena barbicha pareceu decair com a tristeza. Sim, não devo esquecer a esperança dos céus, pois Nosso Senhor observa a queda de cada pardal, ele que raramente deixou de observar a Arabella. Ah, disse eu, tentando produzir ao mesmo tempo um tom de compaixão e horror. Só depois reparei no que o padre tinha dito. Marinheiros? Perguntei. E quando aconteceu isso, esse lamentável incidente? Não podia tratar-se do marsuíno. O capitão Leonard não me considerava tão importante que se arriscasse a aproximar o barco da ilha com o fim de me perseguir. Mas a ideia fez-me suar das mãos, que sequei dissimuladamente à saia. Esta manhã, informou o padre Fogden. Mas, acrescentou, devo dizer que estão a fazer excelentes progressos com ela. Costuma levar mais de uma semana, mas já dá para ver. Abriu de novo o armário e retirou um pacote coberto com várias camadas de juta. O cheiro era marcadamente forte desta vez e vários insetos castanhos começaram a fugir mal os atingiu a luz. Serão dermestídeos o que você tem aí, Fogden? Lawrence Stern, tendo guardado o cadáver do bagre num jarro cheio de uma qualquer bebida alcoólica, viera juntar-se-nos. Espreitou por cima do meu ombro. Dentro do armário, as larvas afadigavam-se a polir muito bem o crânio de Arabella a ovelha. Tinham já feito um bom trabalho com os olhos. A mandioca dava voltas no meu estômago. É isso que estes insetos são? Parece que sim. São coisinhas vorazes. Ah, se são. Por fim o padre reparou na anciã, que olhava para ele com fúria, trazendo um cântaro em cada mão. Ah, esqueci-me. Também precisa de roupas, não é verdade, senhora Fraser? Tinha o vestido e as saias interiores tão cheias de lodo e tão rasgadas que estavam praticamente indecentes. Mesmo para tão pouco exigente companhia como o padre Fogden e Lawrence Stern, o sacerdote voltou-se para a boneca de madeira. Não teremos alguma coisa que esta desventurada senhora possa vestir, mamacita? Perguntou em espanhol. Talvez algum vestido da... A mulher mostrou-me os dentes. São pequenos demais para essa vaca, disse ela na mesma língua. Dê-lhe a sua batina velha. Lançou um olhar desdenhoso ao meu cabelo e à minha cara suja. Venha, ordenou em inglês, voltando-me as costas. Lavar-se. Conduziu-me a um pátio mais pequeno, situado na parte de trás da casa, onde me proporcionou dois cântaros de água fria, uma toalha muito gasta e um pequeno pote de sabão com um forte odor a lexívia. A seguir deu-me uma batina cinzenta, muito velha, com uma corda no cinto. Voltou a mostrar-me os dentes e afastou-se, comentando com um ar simpático. Lava o sangue que te suja as mãos, rameira, assassina de Cristo. Fechei a porta do pátio com grande alívio. Ainda me reconfortou mais livrar-me daquela roupa pegajosa e sebosa. Lavei-me o melhor que pude, com água fria, e penteei o cabelo molhado com os dedos, pensando no meu peculiar anfitrião. Aquela excentricidade seria uma forma de demência ou um simples efeito do álcool e do haxixe? Parecia indubitavelmente uma alma bondosa. Mamacita, em compensação, enervava-me. O Sr. Stern anunciara a sua intenção de ir até à praia banhar-se. Quanto a mim, mostrava-me relutante em voltar para dentro de casa, enquanto ele não regressasse. Sobrara bastante sangria e eu suspeitava que o padre Fogden, se é que ainda estava consciente, garantia-me pouca proteção por esta altura contra o olhar de basilisco de mamacita. No entanto, não podia ficar toda a tarde no pátio. Sentia-me muito cansada e precisava descansar. Estava capaz de dormir uma semana. Empurrei uma porta que dava para dentro de casa e entrei. Era um pequeno quarto que não parecia fazer parte daquela casa espartana com os seus pátios em ruínas. Na cama havia almofadas de penas e uma colcha de lã vermelha. Os móveis estavam lustrados com óleo. A um canto vi uma cortina de algodão, atrás da qual havia uma fileira de vestidos, qual arco-íris de seda. Devia ser o guarda-roupa da tal Hermenegilda, mencionada pelo padre Fogden. Eram bonitos, seda e veludo, lã e cetim, musselina e veludo. Aqueles fatos podiam ser exibidos na corte madrilena. Toquei numa manga azul, num gesto de despedida, e afastei-me nas pontas dos pés. Laurence Stern estava na galeria do fundo, por baixo de uma latada de aloés e goiabeiras. Ao longe via-se uma pequena ilha. Ele levantou-se cortesmente, fazendo-me uma pequena vénia e lançando-me um olhar surpreendido. Senhora Fraser, devo reconhecer que o seu aspecto melhorou muito. A batina do padre fica-lhe melhor do que a ele. Os seus olhos, cor de avelã, estavam dilatados de admiração. Não será tanto a batina como a ausência da lama, observei, ocupando a cadeira que ele me oferecia. Em cima da desconjuntada mesa de madeira havia um jarro. Tem alguma coisa que se beba? Mais sangria. Encheu uma taça para cada um e bebeu a sua, suspirando com satisfação. Espero que não me considere mal educado, Sra. Fraser, mas há meses que percorro estes campos sem beber outra coisa senão água e o tosco rum dos escravos. Fechou os olhos, deleitado. Ambrósia. Eu estava de acordo com ele. E o padre Fogden está... Procurava uma forma delicada de perguntar pelo estado do nosso anfitrião. Embriagado, disse Stern com firmeza. Está caído em cima da mesa da sala. Fica quase sempre nesse estado até ao pôr do sol. Compreendo. Acomodei-me na cadeira. Conhece-o há muito tempo? Ele esfregou a testa, pensativo. Sim, há alguns anos. Lançou-me um olhar de esguelha. Conhece por acaso um tal James Fraser, de Edimburgo? Sei que é um apelido comum, mas vejo que o conhece. Eu não falara, mas fui denunciada pela minha expressão. O que acontece sempre, a menos que esteja disposta de antemão a mentir. O meu marido chama-se James Fraser. O rosto dele iluminou-se de interesse. A sério? Exclamou. É um homem muito alto, corpulento e... ruivo, disse eu. É o Jamie, sim. Subitamente ocorreu-me uma coisa. Uma vez, ele contou-me que tinha conhecido um naturalista, com quem manteve uma conversa muito interessante sobre diversos temas. Perguntei a mim mesma como saberia Stern o verdadeiro nome de Jamie. Se em Edimburgo ele era Jamie Roy, o contrabandista, ou Alexander Malcolm, o respeitável impressor. Seria aquele homem, de nítida pronúncia alemã, o inglês, mencionado por Tompkins? Uma conversa sobre aranhas e cavernas, respondeu Stern de imediato. Lembro-me perfeitamente. Conhecemo-nos num tossiu, para encobrir o magistral lapso, num estabelecimento de bebidas. Uma das... empregadas, descobriu um grande aracnídeo pendurado no teto do quarto e saiu a correr para o corredor, gritando incoerências. Stern bebeu um grande gole de sangria. A lembrança deixara-o tenso. Eu acabava de capturar o exemplar num frasco quando o Sr. Fraser me invadiu o quarto de pistola em punho. O cientista sofreu um forte ataque de tosse. Não acha esta sangria um pouco forte, Sra. Fraser? Suspeito que a velhota tenha posto sumo de limão a mais. Eu suspeitava que Mamacita teria juntado cianeto, se o tivesse à mão. Mas, pelo contrário, a sangria estava excelente. Não creio, disse eu, bebericando. Mas continue, por favor. O Jamie entrou, empunhando uma pistola, e disse... Bom, de facto, não me lembro exatamente do que ele disse. Pareceu ter havido um equívoco, julgando ele que o grito da tal senhora fora ocasionado por alguma ação ou palavra minha, em vez de ter sido por causa do aracnídeo. Afortunadamente, pude mostrar-lhe logo a criatura e esclarecer assim qual a causa daquele alarido. Estou a ver. Conseguia visualizar aquela cena muito bem, de facto. Exceto por um pormenor crucial. E será que se lembra do que ele tinha vestido? Lawrence Stern pareceu surpreendido. O que tinha vestido? Ora, não. Creio que estava preparado para sair à rua e não em trajes menores, mas... Tudo bem, assegurei-lhe. Tinha apenas curiosidade. E disse o nome dele? Stern passou uma mão pelo cabelo negro. Não creio que o tenha feito, mas a dama em questão tratou-o por Sr. Fraser. Conversámos quase até ao amanhecer, desfrutando muito a companhia um do outro. A certa altura sugeriu que o tratasse pelo nome próprio. Ele levou uma sobrancelha sardónico. Creio que não lhe parecerá que estou a tirar licenças por ter feito isso, tendo-o conhecido tão pouco tempo antes. De maneira nenhuma, repliquei. E tentei mudar de assunto. Disse que falaram de aranhas e cavernas. Há cavernas por estes lados? Lawrence arrancou uma folha do seu bloco de anotações e amassou-a com a mão. Olhe, disse, alargando a mão. O papel desdobrou-se lentamente, deixando um labirinto topográfico de dobras e dígitos enrugados. Assim é esta ilha. Lembra-se de que o padre Fogden disse dos selvagens, os escravos fugitivos que se refugiam nas colinas? Se eles estão em liberdade é porque não os perseguem. Há muitas zonas onde nenhum homem, nem branco nem negro, atrever-me-ia a dizer, pôs ainda ao pé. Nas colinas perdidas existem cavernas ainda mais perdidas, cuja existência é ignorada por todos. Salvo, talvez, pelos aborígenes deste lugar, que desapareceram há muito tempo, Sra. Fraser. E prosseguiu, pensativo. Eu vi uma dessas cavernas. A Bandaué, chamam-lhe os selvagens. Consideram que se trata de um lugar sinistro e sagrado. Ainda ignoro por que razão. Estimulado pela minha atenção, bebeu outro gole de sangria. E continuou com a sua lição de história natural. Aquela ilha, indicou, assinalando um pequeno vulto que flutuava no mar, é a Ilha da Tartaruga. Na realidade, trata-se de um atol de coral com uma lagoa grande. Sabia que noutros tempos foi um refúgio de piratas? Perguntou, como se se sentisse obrigado a completar uma conferência com dados de interesse mais geral. De piratas a sério? Observei a pequena ilha com mais interesse. Que romântico! Stern desatou a rir e eu olhei para ele com surpresa. Não me rio de si, Sra. Fraser, garantiu-me. É que, em certa ocasião, tive a oportunidade de conversar com um ancião de Kingston sobre os hábitos dos piratas, que em determinada época estabeleceram o seu quartel-general numa aldeia próxima de Port-Royal. Perdoe-me a falta de delicadeza, Sra. Fraser, mas a senhora é casada e tem uma certa familiaridade com a prática da medicina. Já ouviu falar da abominável prática da sodomia? E olhava-me de soslaio. Sim, respondi. Quer dizer, garanto-lhe, afirmou com um gesto magistral. O meu informador foi muito explícito. Quanto aos costumes dos piratas, sodomitas todos eles, concluiu abanando a cabeça. Como? É do conhecimento público. Segundo o meu informador, o facto de Port-Royal ter caído há 60 anos foi atribuído a um ato de vingança divina contra aqueles perversos, como castigo pelos seus hábitos grosseiros e antinaturais. Ia fazer umas perguntas sobre o caráter exato daqueles hábitos grosseiros e antinaturais, Quando Mamacita veio anunciar secamente o jantar, voltando a desaparecer. Gostaria de saber em que caverna o padre Fogden a encontrou, murmurei afastando a cadeira. Stern olhou para mim surpreendido. A encontrou? Ah, esqueci-me de que a senhora não sabe. Espreitou para a porta aberta, por onde a velhota desaparecera, mas o interior da casa estava silencioso e escuro como uma caverna. Encontrou-a em Havana, disse Stern, e contou-me o resto da história. Depois de ter exercido durante 10 anos como sacerdote missionário da Ordem de Santo Anselmo, o padre Fogden tinha chegado a Cuba 15 anos antes. Ali se dedicara aos necessitados, trabalhando nos lugarejos de Havana, pensando unicamente em aliviar o sofrimento e no amor de Deus, até ao dia em que conheceu, num mercado, Hermenegilda Ruiz Alcântara e Meroz. Não creio que ele saiba como foi que tudo aconteceu, disse Stern, secando uma gota de vinho que lhe escorria pela taça. Talvez ela também não saiba. Ou talvez tenha planeado tudo desde o momento em que o viu. De um modo ou de outro, 6 meses depois, a cidade de Havana ficou boquiaberta com a notícia. A jovem mulher de Dom Armando Alcântara havia fugido com o sacerdote. E com a mãe dela, disse eu baixinho. Mas ele ouviu-me e sorriu ao de leve. Hermenegilda jamais se iria separar de Mamacita, nem do seu cãozito, Ludo. Nunca teriam conseguido escapar, pois o braço de Dom Armando era longo e poderoso. Se os ingleses não tivessem convenientemente escolhido o dia da sua fuga para invadir a ilha de Cuba, e Dom Armando tinha coisas mais importantes com que se preocupar do que com o paradeiro da sua jovem esposa. Os fugitivos foram a cavalo até Bayamo. A viagem tinha sido muito incómoda, por causa dos vestidos de que Hermenegilda não queria separar-se. Aí alugaram um barco pesqueiro que os levou em segurança até à Ilha Espanhola. Ela morreu 2 anos depois, informou Stern bruscamente, enquanto voltava a encher a taça. Ele enterrou-a com as suas próprias mãos debaixo de uma buganvília. E desde então vivem aqui, adivinhei, o sacerdote, Ludo, e Mamacita. Sim. E fechou os olhos. Hermenegilda não queria abandonar Mamacita. E Mamacita nunca abandonará Hermenegilda. Bebeu o resto da sangria de um trago. Aqui não vem ninguém, disse. Os aldeões recusam-se a subir à colina. Têm medo do fantasma de Hermenegilda, uma pecadora maldita, sepultada por um padre herege em terra não consagrada. É natural que não possa descansar em paz. Mas você não deixou de cá vir, observei. Ele sorriu. Bom, eu sou cientista, não acredito em fantasmas. Estendeu-me uma mão um pouco insegura. Vamos jantar, senhora Fraser? Na manhã seguinte, depois do pequeno almoço, Stern mostrou-se disposto a partir até San Luis. Mas antes fiz uma ou duas perguntas ao padre sobre o barco que ele tinha referido. Se fosse um arsuíno, preferia manter-me longe dele. Que tipo de barco era? Perguntei, enchendo a minha taça de leite de cabra para acompanhar as bananas fritas. O padre Fogden, que não parecia muito afetado pelos seus excessos da véspera, acariciava o coco, cantarolando baixinho. Padre, uma cotovelada de Stern arrancou aquelas ilusões. Repeti pacientemente a minha pergunta. Ah! Desviou os olhos, muito concentrado, e relaxou o rosto. Era de madeira. Lawrence baixou os olhos para o prato, dissimulando um sorriso. Respirei fundo e fiz outra tentativa. Viu os marinheiros que mataram Arabella? Sim, de contrário, como podia saber que o tinham feito? Naturalmente. E vestiam algum tipo de uniforme? A roupa de trabalho que a tripulação do Marsuíno usava Parecia uma espécie de uniforme, de cor branca, encardida e corte similar. Não, creio que não, mas lembro-me de que o chefe usava um gancho. Quer dizer, faltava-lhe uma mão. Deixei cair a taça, que foi partir-se contra a mesa. Desculpe, disse. Tremiam-me tanto as mãos que nem consegui apanhar os fragmentos da taça. Tinha medo de fazer a pergunta seguinte. Padre, o barco já partiu? Não, exclamou ele, levantando os olhos com surpresa. Seria impossível? Está no meio da praia. O padre Fogden seguiu à frente, com a batina subida até às coxas e mostrando o branco reluzente das magras pernas. Mesmo com Lawrence Stern a ajudar-me com gentileza, afastando os ramos das árvores e oferecendo-me o braço nas encostas mais íngremes, cheguei, ofegante, ao alto da colina. Acha que o barco existe? Perguntei-lhe em voz baixa. Devido à conduta do nosso anfitrião, não estava muito segura de que não houvesse imaginado tudo aquilo com o simples fito de se mostrar sociável. Stern encolheu os ombros, secando um fio de suor que lhe corria pela face bronzeada. Alguma coisa há de existir e a ovelha está morta. Por entre os ramos das árvores, afistava-se o azul deslumbrante das Caraíbas e uma estreita faixa de areia branca. O padre Fogden parou e chamou-nos por sinais. Ali estão as bestas malvadas, murmurou. Os seus olhos azuis cintilaram de fúria. Tinha o escasso cabelo todo eriçado e parecia um porco-espinho comido pelas traças. Carniceiros, acrescentou com veemência. Canibais. Lancei-lhe um olhar surpreendido. Mas Lawrence Stern agarrou-me no braço para me levar até uma abertura mais ampla, por entre as árvores. Ali está um barco, disse. Era verdade. Estava na areia, meio tombado, com a carga, as velas, os cordames e os barris espalhados em seu redor. Os homens agitavam-se como formigas e os gritos e as marteladas ressoavam como canhões. O ar estava impregnado de um odor a peixe. Sim, são eles, é o Artemis. A questão ficou esclarecida quando apareceu, junto ao casco, uma silhueta com uma só perna que protegia a cabeça do sol com um vistoso lenço de seda amarela. Murphy! Gritei. Fergus! Jamie! Libertei-me de Stern e desatei a correr ladeira abaixo, sem prestar atenção ao seu grito de advertência. Murphy voltou-se ao ouvir-me, mas não conseguiu afastar-se do meu caminho. Levada pelo impulso, avançando como um comboio de carga sem controle, fui chocar contra ele, atirando-o ao chão. Murphy! Com o júbilo do momento, dei-lhe um beijo. Ei! Protestou ele, escandalizado. Milady! Fergus apareceu ao meu lado, todo despenteado, o seu belo sorriso sobressaindo no rosto escurecido pelo sol. Milady! Marsali apareceu atrás dele com um largo sorriso. Merci, au sein! Murmurou ele. Temia nunca mais voltar a vê-la. Beijei-os calorosamente em ambas as bochechas. Só depois dei uma olhadela ao Artemis, que parecia um escaravelho com as patas para cima. O que aconteceu? A tempestade que me surpreendera durante a noite anterior no Ludasal também havia atacado o Artemis, atirando-o contra um recife. Estávamos a uns 300 metros da costa quando aconteceu o acidente, relatou Fergus, entristecido com a lembrança. Quando o barco se inclinou, uma onda enorme varreu a coberta, levando o capitão Rains e mais 4 marinheiros. A costa estava tão próxima, queixou-se Marsali, com o rosto contraído pela aflição. 10 minutos depois estávamos em terra. Sim, 10 minutos. Fergus interrompeu-a, pondo-lhe uma mão no braço. Não podemos entender os desígnios de Deus. Se estivéssemos a 1000 milhas da costa, aconteceria o mesmo, só que nem sequer conseguíamos sepultá-los decentemente. Eu tinha um pouco de água benta, que o papá me trouxe de Notre-Dame, disse ela entre dentes. Rezei uma oração e aspergia sobre os túmulos. Eles teriam gostado, não acha? Não tenho dúvidas, respondi suavemente, dando-lhe uma palmadinha no braço. Olhei em volta à procura da colorida cabeça de Jamie. Começava a compreender que ele não estava por ali. Onde está o Jamie? Estava vermelha com o esforço da corrida, colina abaixo. Mas, de repente, senti que o sangue me abandonava às faces e correu-me pelas veias um fio de medo. Fergus olhava-me fixamente e a sua cara magra era um espelho da minha. Não está consigo? Não. Comigo? Senti a pele fria. Onde está ele? Fergus abanou lentamente a cabeça como um boi aturdido pelo golpe de um martelo no matadouro. Não sei,